Na noite de sábado, um policial militar de folga pode ter impedido assaltos na região de Três Lagoas ao fazer a abordagem a dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. O policial, que fazia patrulhamento externo na cadeia pública Laudemir Neves, estava deixando o serviço quando percebeu que os rádios da polícia emitiam informes sobre uma motocicleta Honda Titan com dois indivíduos que estavam armados e que teriam praticado assaltos. A abordagem foi feita na Avenida Gramado, nas proximidades de uma farmácia no bairro Parque Residencial Três Bandeiras. Diante das suspeitas, foi realizada a abordagem e identificado Diego Fernando Alves Grilo, de 19 anos, e Flávio Júnior Martins Santos, de 19. Com eles, foi encontrado um revólver marca Taurus, calibre 38, municiado com três cartuchos intactos do mesmo calibre. Segundo as suspeitas da polícia, poderia ser um assalto que estariam planejando os dois jovens, mas o fato é que eles foram autuados apenas pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Como não tinham antecedentes criminais, o delegado optou por arbitrar fiança para ambos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.